Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre de 8 em 8 dias, aqui na Radar. Primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com um dos discos do ano. É um disco cantado, quase na totalidade. Pertence a Grupo Early Zeris, gravado em Portugal, a propósito de uma residência artística e criativa no âmbito dos 20 anos da Galeria Zé dos Bois, mas em Ruins há por lá um tema que o encerra, chamado Made of Air, um tema instrumental, ambiente, dura 11 minutos e serve para o arranque da emissão de hoje do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Grouper e Made of Air, e logo a seguir uma das metades dos The Windlers que, a solo, em nome próprio, Benjamin Dower, vai fazendo música contemplativa muito planante. Lembrámos de 23 and 26, o tema 6 and 12, e seguimos para dois nomes que colaboram pela primeira vez, Anthony Paul Kirby e Thomas Weiss, eles que já trabalharam com gente como Robert Davies e Matthews Grasso. Edição Distant Shadows. Continuamos com Everything That Can Be Said. Thank you. São os finais destes 30 minutos do arranque do entranse para os veteranos alemães Born and Der Club of Gore. Há 5 anos que não editavam, voltam com Piano Nights e por lá há um extraordinário tema chamado Ganz leise kam die Nacht. Damos a vez ao Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar com a banda sonora de James Ginsburg, do projeto Empty Set, e Yair Elazar Klotman, para a colaboração do primeiro com o artista visual francês Joanny Lemercier. Chama-se Nimb. Agora ficamos com o duo constituído pelo percussionista Marshall Trammell e pelo guitarrista e também responsável pela eletrónica Zachary James Watkins. Chamam-se Black Spirituals. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar então com James Ginsburg e Yair Elazar Glotman, trabalho NIMB, a banda sonora para a colaboração entre o mentor do projeto Empty Set e o artista visual Joanny Lemercier. Depois ainda Black Spirituals, o duo Marshall Trammell e Zachary James Watkins, um trabalho notoriamente ligado à música improvisada, que é masterizado pelo conhecido James Plotkin e cujo trabalho gráfico da capa é da autoria de Faith Kolodziej. E para levar-nos até ao fim desta emissão de hoje de Em Trance, Christian Fenech, mais uma remistura para um tema de Gustav Mahler. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais, em facebook.com/radiotrance ou ainda twitter.com/entrance. Eu e o Ricardo Mariano voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Em Trance repete também aos domingos, às 8 da manhã. Até para a semana então, sempre aqui na Radar.